Na voz. Nós é só menorzinho no meio dessa guerra. De pistola e radinho no alto da favela. Nem que seja no céu, nem que seja na terra. Vou fazer meu papel, defender minha favela. É que eu fujo na McLaren, terror dessa cidade. Eu faço tanta grana que nem cabe na minha house. Eu fui contra o mundo e hoje elas me aplaudem. Com o olho nas cargas e a mente em você. Não vem na transparência, não merece lealdade. Jesus foi bom comigo, pé no chão e humildade. Vários criticaram por causa da pouca idade. Quer testar minha fé, pode vir, fica à vontade. Mas eu sou menorzinho no meio dessa guerra. De pistola e radinho no alto da favela. Nós é só menorzinho no meio dessa guerra. De pistola e radinho no alto da favela. Despertador dos cria lá do morro. É uma rajada de bala de traçante. Nem vou levar minha fielzinha pro baile. Que hoje eu vou curtir com as minhas amantes. Dois tiros pro alto em homenagem a todos os irmãos que se foi. Vida é um jogo, né? Game over, a gente se encontra depois. Nem que seja no céu, nem que seja na terra. Vou fazer meu papel, defender minha favela. Nós é só menorzinho no meio dessa guerra. De pistola e radinho no alto da favela. Nós é só menorzinho no meio dessa guerra. De pistola e radinho no alto da favela.